tempo, não espera ninguém. Tem uma é com muito pesar que informamos o falecimento do nosso querido apresentador do programa Tamo Junto, Paulo Márcio. Paulo Márcio faleceu no início da tarde desta sexta-feira, dia 9 de setembro. O radialista Paulo Márcio tinha 49 anos e sofreu um infarto agudo do miocárdio enquanto se preparava para iniciar o programa de hoje. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Urgência de Teresina, mas não resistiu. Paulo Márcio Nunes de Oliveira foi um dos expoentes de sua geração, honrando a tradição da comunicação e rádio. Sempre gentil, altamente competente, um grande locutor e comunicador por onde passou. A FM O Dia e todo o sistema O Dia de Comunicação deve muito ao talento dele e expressa sua imensa gratidão. Nossa solidariedade à família e amigos.